Prepare-se. Palho mal criado. Porque a partir de agora. Palho mal criado. Bate um batidão agora. Palho mal criado. Motivo que é moral em Castanhal. Palho mal criado. O automotivo que é moral em Castanhal. Os Sequelados, essa equipe é rock doido em Castanhal. Joga a mão. Sequelados estão na área, sempre ao lado do palho mal criado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Magola dos Sequelados e sua primeira dama, Nando Oliveira. And treat you right. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? Palho mal criado. Dale, mega DJ Hugo. Solta som pra galera, meu DJ. Girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, aí novinha vem limada. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, é o Tyson de tá chegando. Girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, aí novinha vem limada. E no final da festa eu te pego no meu carro. Pega DJ Hugo, mete pressão, DJ. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12. Magola com seu palho mal criado. Patrick Ferreira dos Sequelados. Os Sequelados, essa equipe é rock doido em Castanhal. Wendel Ferreira, da equipe Os Sequelados. Palho mal criado. O automotivo que é moral em Castanhal. Olá, Mega DJ Hugo, está tudo pronto? Então vai pra cima, garoto! Explode! Thank you. fuego que... E foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega a catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Agora, já pode ficar pelada. Não demora. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai em Brasil. É DJ Melly, o exemplo de DJ mulher. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega a tubaba. Depois do Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó criada. Para, já pode ficar pelada, não repara. Minha casa tá bagunçada. Fica travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é uma danada. Para, pode ficar. Solta a batida pra galera endoidar, meu brother. Solta a batida pra galera endoidar, meu brother. Nera tu que era bandida, saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Ai, ai, ai, ai, DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Os sequelados estão na área, sempre ao lado do Palio Mal Criado. Ei, Marcola, aumenta o Palio Mal Criado, parceiro. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Eu com o Mega DJ Hugo, e já ficou na fita. Puti, já ficou na vida. Puti, nera tu que era bandida. Vem Vanessa, vem Amanda, vem Gisele, vem Fernanda, vem Thaís, vem Tatiane, Daniele, Cristiane. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera, já ficou na vida. Eu sou solteiro mesmo e o resto é que se dane. Nos bailes do rei dos graves, elas pegam o que elas querem. Ela quer pau. Nera tu que era bandida. Tá com pau das Putiane, tá com pau. Tá com pau das Putiane, puti, Putiane. Nera tu que era bandida. Tá com pau das Putiane, puti, Putiane. Nera tu que era bandida. DJ Eduardo da Night, o rei dos graves. Só lançamento brabo. O Marcola tá na área. Bebendo e fumando. Tô muito louco de uísque. Tô muito louco de uísque. Você me oferece bala. Caralho, é o Paulinho da Dia. Toca apelido novo de piranha. Novinha, caradinha, parada do olho.

que está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Marcola dos Sequelados e sua primeira dama, Nando Oliveira. Santos é dama sequelada. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer, sofrer. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e ver você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Sai de você, não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Viviane Batidão. Sequelados estão na área, sempre ao lado do palho mal criado. Tô apaixonadão, tocando esse botão vai rapidada. Tá tocando chuca rapidada. Tá tocando chuca rapidada. Tá tocando chuca rapidada. Tá tocando chuca. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vai rapidada. Tá tocando chuca rapidada. Tá tocando chuca rapidada. Tá tocando chuca rapidada. Essa é mais uma produção dele, Mega DJ Hugo de Castanhal. Outro patata, linda que esse rabeta, tô chorando, não, não. Dando esse botão vai rabetada. Tá tocando o chão, vai rabetada. Chegou o Palio Mal Criado no comando do Marcola. Vem caixaninha, vem, caixa na minha, vem, caixaninha, vem, caixa na minha, vem, caixaninha, vem, caixa na minha, vem, caixaninha, vem, caixa na minha. Ô, Xanaína, vem com o bagulho na limpeza. Ô, Xanaína, vem com o bagulho na limpeza. Ô, Xanaína, vem com o bagulho na limpeza. Ô, Xanaína, vem com o bagulho na limpeza. Vem pro babazinho, vem pro babão. Netinho da Brosa agora é sequelado. Vem caixaninha, vem, caixa na minha, vem, caixaninha, vem, caixa na minha, vem, caixaninha, vem, caixa na minha, vem, caixaninha, vem, caixa na minha. Ô, Xanaína, vem com o bagulho na limpeza. Ô, Xanaína, vem com o bagulho na limpeza. Sequelados, essa equipe é rock doido em Castanhal. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Vou te amar sem medo, medo de errar. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor sem medo. Sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Vou te amar sem medo, medo de sempre é dois. Matemática do amor. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais bruta. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais bruta. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais bruta. Com a bumbum mais bate. Tem as loira, morena, branquinha e as ruivas. A loira, morena, branquinha e as ruivas. O grave bate, tua bunda pula, vai. Quando bate o grave, a sua bunda pula. Tua bunda mais bate, tua bunda mais pula. Tua bunda mais bate, tua bunda mais pula. Tua bunda mais bate, tua bunda mais pula. Tua bunda mais bate, tua bunda mais pula. Então solta de novo. Essa é mais uma produção dele, Mega DJ Hugo de Castanhal. Para, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Oh! Então solta de novo pra nós casar. Ei, Marcola, aumenta o palio mal criado, parceiro. Essa é mais uma produção dele. Automaticamente, quando ela escuta, pra quem casar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, pra quem casar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. É o bonde do KT, ela não precisa de play porque já vive no automático. Só que eu não sei, mas tem um tanto problemático. É que eu avisei, essa cintura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico, já disse que amei, que amei, que amei. Automaticamente, quando ela escuta, pra quem embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, pra quem embasar, ela fica maluca. É Mega DJ Hugo, o garoto das produções de Castanhal. Automaticamente, quando ela escuta, pra quem embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, pra quem embasar, ela fica maluca. Chegou o palio mal criado no comando do Marcola. Ferreira, da equipe Os Sequelados. Patrick da Bró Sequelada. Partiu a rock, é uma dela.

jogo sem volta, não dá pra evitar. Penso e penso, mas volta a errar. Não dá pra escapar. É um ciclo vicioso que eu sei como acaba. Sei quais são as falhas, mas isso não me para. Mas isso não me para. Tu és um erro. Eu não me canso de cometer. Mesmo sabendo que me faz sofrer, eu não me importo. Estão na área, sempre ao lado do Palio Mal Criado. Eu vou correr pra longe de ti, voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Dois, seu amor tá no amor. Eu vou correr pra longe de ti, voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Vamos lá, Bideu! Wendel Ferreira, da equipe Os Sequelados. Fecha os olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo, chegou ao fim. Viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Você não cuidou de mim, não vai mais me usar. Você não vai mudar, é melhor assim, yeah. Doe seu amor para um outro amor. Eu vou correr pra longe de ti, voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Doe seu amor para um outro. Voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Chegou o Palio Mal Criado no comando do Marcola. Amor é lindo, nosso amor é lindo. chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Nossa chama espalhar e o sorriso encontrar. Comenta-se o beijo, comenta-se o beijo, beijo. Bicho com águia vai tomar picada, picada, picada. Os sequelados, essa equipe é rock doido em Castanhal. Não estou de boa, quase pra ficar maluco à toa. Solidão não perdoa, magoa, mas vou curtir desse jeito. Beber a noite inteira com as minos, parceiros, uísque, xandão e camarote fechado. Não tem pra ninguém, vem pro ninho. DJ Zelison, Juninho, vão sobrevoar com o águia. Do Mixi, Nandinho, essa família é um show. A nossa garra é forte, não te mede. O meu águia vai pra cima. Se bater de frente, te segura. Bicho com águia vai tomar picada, picada, picada. Bicho com águia vai tomar picada, picada, picada. Macola de Sequelados e sua primeira dama, Nando Oliveira. Os sequelados estão na área. Dali, DJ Punk. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão. Lá do mal e lá no bem, nós é bom, mas é bombom. O toque da roleteira e de becos e fiel. Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmão tá de AK em cima da CV1000. Recalcado, cresce o olho, vai pra puta que pariu. Vai, a cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Tá pra pra, oh, oh, oh, ah, ah, ah, oh, oh, oh. Vai, quem o nome zero, os vizinhos já tem desforro. O perdido aqui é nós, quero ver os homens pegar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Com o bumbum. Vai treme o bumbum, tom tom tom tom tom tom tom tom tom. Quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar. Como é que eu vou falar da catuaba se eu não me tô vendo? Os sequelados estão na área, sempre ao lado do palio mal criado. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Caralho. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não demora, que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. Amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó criada. E tu para, já pode ficar pelada. Não repara, que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é uma danada. Os sequelados, essa equipe é rock doido em Castanhal. Netinho da Brosa agora é sequelado. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar. Ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar. Ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda. Bunda. Vai tremendo a bunda. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Vai tremendo a bunda. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. É o bonde do Teitei. Ela não precisa de play porque já vive no automático. Pensa que eu não sei, mas sou um tanto problemático. Bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico. Eu já disse que amei, que amei, que amei. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar. Ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar. Ela fica maluca. Chegou o palho mal criado no comando do Marcola. Vi Santos é dama sequelada. Tão, tão linda que esse rabetão. Apaixonadão, tão, tão. Tão nesse bundão, vai rabetão, tão. Tão, tão, tão no chão, vai rabetão, tão, tão. Tão, tão, tão no chão, vai rabetão, tão. Tão, tão, tão no chão, vai rabetão, tão, tão. Tão, tão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, vai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Maria, dão, dão, Maria, ô Maria, estou enamorado por ti, Maria. Ei, Maria, dão, dão, dão, Maria. MC Lano Eva Merck, DJ R12 original. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Ei, Marcola, aumenta o palio mal criado, parceiro. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. No baile da São Matiz que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Giovanni Souza e sua primeira dama Fabiane Xavier do Palio Sequelado. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Alô, Rodrigo CD! O Marcola tá na área! Douglas Freitas, da equipe Os Sequelados. Lipinho MP3.net. Opa, opa, opa, dá licença, moça. WM de R vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Dança curtindo, explodindo tipo bomba. Wendel Ferreira, da equipe Os Sequelados. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Bumbum, toma, bumbum, toma. Vai, vai, toma, toma. Bumbum, toma, bumbum. Manda pra ela, GR. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Bumbum, toma, bumbum, toma. Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Deu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, toma, toma, toma e toma, toma, toma. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, toma, toma, vai na toma, toma, toma. Ave Maria do céu, ave meu Deus. Que dia ele cá, ele destrói. A concorrência se corrói. Ai, pelo menos não bate a porta na cara dos outros. Marcola, com seu palio mal criado. De te dar valor, falei. Tchau e benção, amor. Porque na madruga ali colei. Lá me sucumbi, se me verem lá, aí não vai prestar. Que elas vão pedir. E eu não vou negar, eu não vou negar. O que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido. E as danadas vai, vai mexer na ré. E o resumo é depois do rolê. O que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido. E as danadas vai, vai mexer na ré. E o resumo é depois do rolê. Ave Maria do céu. Ave meu Deus, DJ LK, ele destrói, a concorrência se corrói. Ai, pelo menos não bate a porta na cara dos outros. Foda, bicho. Cansei de te dar valor, falei. Tchau e benção, porque. Palio Sequelado. DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Então solta de novo pra nós e Brasil. Rafael da equipe Os Sequelados já está na área. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula? Tem a loira, morena, branquinha e as ruivas. A loira, morena, branquinha e as ruivas. O grave bate, tua bunda pula, vai. Quando bate o grave, a sua bunda pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Então solta de novo pra nós e Brasil. É muita postura envolvida nesse nome, tá ligado? Kelvin Lopes, só da bunda. Os sequelados estão na área, sempre ao lado do palio mal criado. Produções e mixagens. Mega DJ Hugo de Castanhal. Contatos pelo WhatsApp 98309-1777. Sequelado. Comando do Marcola. Sequelados e sua primeira dama, Nando Oliveira. Malcriado no comando do Marcola. aqui é bom demais. Vai envolver sem a batida do papai. Espreme tudo quando solta o batidão. Toca a caneta. Sacode, médico. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Bota o bumbum dela no paredão, Maninho Motos, vai. Bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão. Alô, Clóvis Neto, aumenta o som que ela gosta. Bota na altura dela, só assim ela se empolga. Ô, Gabriela Jaqueline, nome dele é Miguel das Pratas, Tony Atorois. Lasca no volume 100, Tony Neto, 1, 2, 3. Bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão. Apostador, apostou, ganhou. Bota o bumbum dela no paredão. Sobreira, vem! Se copiar, tô deixando. Ricardo. Mas eu vou dizer, as coisas vão esquentar. Segure! Mas que bumbum gostoso é esse? Chega, a pressão aumentou. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Que bumbum gostoso é esse que chamou atenção? Afonso CD, o melhor do som automotivo. E partes. Quando ela chega no show, ela chega pra causar. Vai descendo devagar. Quando ela chega no show, ela chega pra causar. Desce, desce, desce, desce, vai descendo devagar. Ela tem a malícia, o seu jeito de olhar. Não precisa de motos, ela sabe pinar. Tem cara de anjinho, mas é danadinha. Ô, seu Zé, dessa

Kine. Os sequelados estão na área, sempre ao lado do Palio Malcriado. Palio Malcriado, o automotivo que é moral em Castanhal. Levou você pra longe. seu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Marcola com seu palho mal criado. És todo o amor que eu pedia e que minha alma vazia eu queria sentir. És o que tanto esperava e que meus sonhos buscava e que te descobri. Destino já sabia, eu te encontro em mim. E toda vez que eu vejo o passado, vou sentindo que ao teu lado sempre te pertenci. Tu até fazes reacender cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Não entendo o coração, minutos para não ter. O voo do sucesso. Tu até fazes acender de cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Já não entendo o coração. Minutos para não ter. Number one. Chegou o palho mal criado no comando do Marcola. Netinho da Brosa agora é sequelado. Quem é que não conhece aonde começou a evolução do som que ninguém superou? Há mais de meio século pensando em você, sempre está na frente, é o número um. Poderoso Rubi, a nave do som, Rubi. Tudo que é novo começa aqui. Só os melhores DJs pra você se divertir. Qualidade de som sempre vai existir. Enquanto houver o número um, poderoso Rubi, a nave do som, Rubi. Jamais vou esquecer quem idealizou. Do pai para o filho o sonho realizou. Jamais vou esquecer quem idealizou essa pedra que o brilho jamais apagou. Número um, a nave do som, a pedra mais preciosa, poderoso Rubi. Número um, a nave do som, a pedra mais preciosa. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há. deixa confuso. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Você é mais que o céu, o mar, a estrela e o luar. Say goodbye. Say goodbye. Banda N5, uma pancada de sucesso. E os sequelados já está na área. Pra que brigar se a nossa história de amor chegou ao fim? As nossas juras de amor só ilusão foram todas em vão. Mas não vou chorar, hoje quero esquecer esta dor. A solidão foi o que me restou de um amor que vivemos juntos. Sem o teu amor, a saudade banha o peito e me faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. Sem o teu amor, a saudade banha o peito e me faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. Sem você, estou no abismo da solidão. Não vai embora, sofre o coração. Diz como vou viver. Digue, digue, down, down. Sou maluquinho por você, amor. Estou. A dor no peito foi o que ficou do amor. Vou chorar sem você. Ai, ai, ai. Digue, down, down. Sou maluquinho por você, amor. Estou. A dor no peito foi o que ficou do amor. Vou chorar sem você, meu amor. Nossa história de amor chegou ao fim. As nossas juras de amor só ilusão foram todas em vão. Palio Malcriado, o automotivo que é moral em Castanhal. Giovanni Souza e sua primeira dama Fabiane Xavier do Palio Sequelado. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi e não puxou em nosso amor. Referente em Melody. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Os sequelados estão na área, sempre ao lado do Palio Mal Criado. Mega DJ Hugo. Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. caseiro. Espero um dia eu volto. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma máquina. Essa é mais uma máquina. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A maior referência em melody. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Palio Malcriado, o automotivo que é moral em Castanhal. Eu acordei pensando em te falar, alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mais puro e verdadeiro que uma flor. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Em uma foto dedicada para mim que tu amava. Em várias cartas rabiscadas com palavras de amor. Ainda sinto tanto essa dor que fica no meu peito onde vou. Eu tento aliviar naquele rosto que faça me lembrar do seu de novo. Mas nada se compara ao seu olhar, somente as estrelas e o mar. Será que um dia vou te encontrar? Talvez serei quem vai te consolar. Às vezes eu preciso acreditar que o destino quis nos separar, pra gente saber, pra gente aprender e dar valor a quem nos quer bem. Eu sei que a distância entre nós não vai calar de vez a nossa voz. Quem sabe o tempo e o seu chão. Chegou o Palio Malcriado no comando do Marcola. Wendel Ferreira, da equipe Os Sequelados. É como vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se o Yeah. sucesso. É como um prêmio pela minha devoção. Sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor? Sei que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você. Pergunto por que me deixou sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor? Sei que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você. Quantas duas eu doido em Castanhal. Netinho da Brosa agora é sequelado. Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. Consegue entender? Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de e atenção, Banda NSYNC. Se pede mais, um pouco mais, depois do amor. Pede carinho, um abraço, te dou meu amor. Pro seu romantismo, não vejo problema. Me fez um pedido, eu levo pro cinema. Vem logo me ver, não consigo entender. Te dou mais atenção, não quero só prazer. Marcola dos Sequelados e sua primeira dama, Nando Oliveira. Sempre ao lado do Palio Mal Criado. que doido em Castanhal. Palio é melhor criado. Apagar esse negócio aí que tá incendiando o palco, pô. Que é moral. Até o Biel tá caindo no chão. Levanta, não quer não, não quer não. Vai! Já vi moto de motel sentado em cima do banco e a mina por cima de mim com vestido levantando, sarrando, sarrando, sarrando e quicando, sarrando, sarrando, sarrando e quicando, sarrando, sarrando, sarrando e quicando, quicando, quicando, quicando. Ela falou que ela é foda e que é muito experiente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Tu toma de costa, tu toma de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. É Aldair Playboy. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Já vi moto de motel sentado em cima do banco e a mina por cima de mim com vestido levantando. Já vi moto de motel sentado em cima do banco e a mina por cima de mim com vestido levantando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Quicando, quicando, quicando. Ela falou que ela é foda e que é muito experiente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Chegou o palho mal criado no comando do Mavola. Levei ela pro motel, foi sequência de soca. Só que quanto mais eu botava, a novinha pedia bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. É a sequência do bota, bota, hein? Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai, vai, vai. A mulher que tiver solteira, fica na frente do homem que tiver solteiro aí. E o homem pega no cabelo dela e canta assim, ó. Pega no cabelo dela, chama ela de piranhona. Pega no cabelo dela, chama ela de piranhona. De lá dela, toma, vai, de costela, toma. De frente ela, toma, toma, toma, toma, toma. De lá dela, toma, de quadela, toma. Deita dela, toma, toma, toma, toma, toma. De costela, toma, de quadela, toma. De lá dela, toma, toma, toma, toma, toma. Deita dela, toma. De frente ela, toma. De costela, toma, vai. Toma! De lá, de costa, de frente. É o Daí Playboy. Aumenta o volume do som aí. Levei ela pro motel, foi sequência de soca. Só que enquanto mais eu botava, a novinha pedia bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Ô mulher pra gostar do bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Os sequelados, essa equipe é rock doido em Castanhal. Aumenta o volume do som aí, aumenta o volume do som aí. Vai, vai. O sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap tocou com uma proposta irrecusável. Whisky com uma box e um sexo bom. Te dou pirocada de baixo, vai ser muito dano, sentada de cima pra baixo. Senta porra vai, ô senta porra vai caralho. Senta porra vai, ô senta porra vai caralho. Senta porra vai, ô senta porra vai caralho. Senta porra vai, ô senta porra vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Real da Playboy. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap tocou uma proposta irrecusável. Whisky, cama, box e um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra vai, o senta porra vai caralho. Senta porra vai, o senta porra vai caralho. Senta porra vai, o senta porra vai caralho. Senta porra vai, o senta porra vai. Toma, toma, toma, toma, toma. Segue o baixo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E a brisa lá! de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Do pior cara de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra vai, o senta porra vai, caralho. Senta porra vai, o senta porra vai. Os sequelados aí, estão na área, daí, sempre ao lado do palio mal criado. Segura nós! Isso é o daí, faz o sinal da amizade. Roda louca do caralho que tu nunca mais esquece. Em plena sexta-feira ouvindo só transa reggae. Quando ela toma doce, a menina enlouquece. Tá chapada de baseada e malucona de red. Vai pra ficar gostoso, que ela sabe, ela sabe, ela sabe. Ela desce, ela sabe, ela sabe, ela sabe. Ela desce, ela sabe, ela sabe, ela sabe. Ela desce, ela sabe, ela sabe, ela sabe. Ela desce. Botou na língua, ficou doce, agora ficou gostoso. Com pirulito na boca, ela achou maravilhoso. Mulher sensacional, bebe, fica louca, ela bebe, fica louca. Ela desce, ela sobe com pirulito na boca. Ela desce, ela sobe com pirulito na boca. Ela desce, ela sobe com pirulito na boca. Ela desce, que ela sobe com pirulito na boca. Ficou docinho, tá gostosinho. Ai, ai, isso é o daí, faz o sinal da amizade. Isso é o daí, faz o sinal da amizade. Roda louca do caralho que tu nunca mais esquece. Em plena sexta-feira ouvindo só transa reggae. Quando ela toma doce, a menina enlouquece. Tá chapada de baseada e malucona de red. Vai pra ficar gostoso que ela sobe, ela sobe, ela sobe. Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela sobe. Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela sobe. Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela sobe. Ela desce. Botou na língua, ficou doce, agora ficou gostoso. Com pirulito na boca, ela achou maravilhoso. Mulher sensacional, bebe, fica louca. Ela bebe, fica louca. Ela desce, ela sobe com pirulito na boca. Ela desce, ela sobe com pirulito na boca. Ela desce, ela sobe com pirulito na boca. Ela desce, ela sobe com pirulito na boca. E aí, ó, é pra tocar na carreira do bodinho. Isso é o daí, faz o sinal da vida. Olha o mal criado. E aí, ó, eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada. Joga a mão pra cima, e faz o sinalzinho da amizade. Só nós dois dentro do carro, cozido, tudo fechado. Você só ralando e me deixando só oriçado. Porra, falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego, pego. Pego e quando terminar eu pego, pego. Pego e quando terminar eu pego, pego. Pego e quando terminar eu pego, pego, pego, pego, pego, pego, pega aí. Quando ela toma doce ela fica louca, quando ela bebe ela se solta. Vai, toma, toma, toma, vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa. É o daí, playboy. Carreta do bodinho, vai. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Nós dois dentro do carro, cozido, tudo fechado. Você só ralando e me deixando só ouriçado. Porra, falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego, pego. Pego e quando terminar eu pego, pego. Pego e quando terminar eu pego, pego. Pego e quando terminar eu pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego, vai. Quando ela toma doce ela fica louca, quando ela bebe ela se solta, vai. Toma, toma, toma, vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa. Só quem tá solteiro joga a mão pra cima, ê. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Alô, alô, CD, flex, CD, chama junto. E vai, toma, toma, toma, vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Adriano CD. Toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa. Alô, mais CD, tamo junto, hein? Os sequelados, essa equipe é rock doido em Castanhal. Obrigado, meu Deus.